3, bom dia, Lima tem, Cabeceira no zero. É 6211, chame centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, obrigado, sinal 621. 1865, é colar 235, controle 120, 208. 208. Com 5, bom dia, contato, radar na decolagem, suba 360, saída Arbor. 360 na saída Arbor, 865. Três, 2190 graus, 089, autorizada, colapso no zero. Linha 3, decolado 39, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, gol 963, decolado de Salvador, cruzando 2500. 1963, contato radar na decolagem, suba 400, saída da EL. Direto 400, na da EL, o 963. Eri, aguarde transferência 1865. No 865, chame agora o centro Recife, no 260, alterno 288. 260, 288, bom. Puro 649, completa Bonf, desça para 2000 pés, altímetro no 04, autorizado LSX-Way. Reporte localizador. 2. O 963, chame o centro Recife 1251, alterna 13325. 963251, 13325. Bom dia. Bom dia. Alfa Fabrício 649. Quatro nove completa aí, 10X-Way, chamando Torre 18, decimal 95. 18-95, boa. Com no 649 na ILS visual. 649, chega 3 pouso. Vento 170 graus, 09 nós, pista molhada, autorizado, pouso, pistão 0. Livre pouso, pistão no 0, no 0, no 4, com no 649. Solo 5-2, solo 2-1, solo 9, ele vira direito. 2-1-9, ele vira direito. 2003, bom dia. Além da cola pistão 0, vento 190 graus 089. Azul 5003, decolagem 21 no controle 120, decimal 8. 208 no controle Salvador, azul 5003. Controle Salvador, azul 5003. Decolou da El, na sua escuta. Azul 5003, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 da EL, azul 5003. 240, ajuste 16. Prossiga. Azul 5003, prossiga, controle. Está informado, cruzando 140, ajuste 003. Gente. Além da cola, pista no 0, vai 190 grau, 089. Chame Centro Recife, 251 na alterna 13325. Recife 251 na alterna 13325, ajuda 5 da colada 29, controle em 20, décimo 8. Afirmativo, controle 208, boa. No 755, a senhora identificação dessa para o nível 050, pro de bolsa, que é legal no 04. Senhor Salvador, muito bom dia, tá 3125, passando 2.900. Então, 3125, contato radar na decolagem, saída da ELSO para o 340. Nada EL, 340, 3125, pode voar Leda, senhora? Autorizado. Voando Leda, altera 3125. Além da cola, pista no 0, vento 190 graus, 089. Alfred 2227, após o início do gol, ali mantém, cabeceira no zero. Da Cloche 33, controle em 20, décima 8. 208, bom dia, gol 9759. Controle Salvador, gol 9759, bom dia, da Leda Briggs. 9759, contato radar na decolagem, solo para nível 360, autorizado por onde, da El? Da Elda presente, solicita pro de Leda, o gol 1-0-1-7-5-9. Da El, 1-7-5-9. Ciente, quando possível, Leda, o gol 1-7-5-9. Ciente. Livre táxi, após ponto de espera no 7, Max Delta.